Todos bebem o seu vinho, de qualquer modo, mesmo os que não bebem, porque também é vinho o que concebem para esquecer o caminho. A poesia é o meu vinho. Que importa o que os outros bebem?